¿Qué fallé? ¿Dónde pensás que le van a ganar el partido a Paraguay? Ah, pensar, isso lógico que a gente sempre pensa, porque a seleção brasileira sempre pensa em vencer, sempre pensa em ganhar. Temos que estar totalmente tranquilo, focado para o jogo e saber que realmente a equipe do Paraguai é a equipe qualificada, mas temos o nosso objetivo, que é vencer a partida. André, que porcentagem é a torcida brasileira sempre cobra, desde que o Mano entrou, a volta da característica de um futebol mais alegre, mais ofensivo. Você acha que passada a estreia isso vai ser mais fácil daqui para frente? Futebol mais solto, mais alegre com a cara do futebol brasileiro? Com certeza, tá? Porque você vendo o jogo da Venezuela, você já vê os jogadores jogando felizes, alegres para frente. Mas saindo um pouco daquela ansiedade, tenho certeza que o Brasil vai criar mais oportunidades e também vai jogar o futebol mais alegre, como sempre jogou e como o torcedor brasileiro gosta de ver. Eu acho que é o clima de sair o gol. Depois que sai o gol, acho que essa tensão também acaba um pouquinho. E o pessoal também acho que está bastante focado, bastante treinado para que possa fazer um ótimo futebol agora diante do Paraguai. Ele preocupa. Você tem protagonistas deste campeonato? Não, de maneira alguma. Acho que protagonistas não temos que pensar dessa forma, até porque são muitas seleções que estão disputando a Copa América, cada um tem a sua qualidade, então temos que estar focado no nosso trabalho, saber que o nosso objetivo dentro da seleção é sempre vencer, lógico, mas saber que eu acho que não se sentimos protagonistas da competição. Você falou muito do triunfo de Argentina e de Brasil, como lo toman ustedes? Porque são duas grandes potências. Isso é normal, né? Até porque pelo que envolve a seleção brasileira, que envolve a seleção argentina, então isso é normal, vão sempre cobrar ou sempre criar essa rivalidade que as principais seleções hoje, Argentina, Brasil, mas eu acho que acabou isso, até porque hoje o futebol está muito nivelado e eu tenho certeza que vocês mesmo estão vendo a Colômbia, o Peru, Uruguai, então temos que saber que hoje o futebol realmente não se fala só em Brasil e Argentina, se fala de todas as seleções, que cada um tem a sua qualidade. Como influencia o hecho de que... Para o Brasil, se não lhe gana? Não, frustração não, até porque nós estamos em busca de um trabalho, estamos tentando fazer isso da melhor maneira possível. Lógico que o nosso objetivo é vencer sempre, mas eu acho que frustração, a gente não pode nem falar em frustração, até porque realmente é o segundo jogo, então temos que primeiro pensar no Paraguai e para saber depois o que vai acontecer daqui para frente. Como André. Como levou essa Paraguai? Vimos uma equipe muito qualificada, sabemos da importância da equipe do Paraguai, temos que estar totalmente ligado, temos que estar focado no jogo e esperamos fazer um ótimo jogo para que a gente não venha a ser surpreendido. André, isso é uma obrigação.